sua vida é um deserto sem Deus, sem solução. Outra vez me encontrei com você e pude te dizer por que de Deus se separou, que sua vida sem Deus é um deserto de caminhos incertos. Você muito chorou, te emprestei o meu ombro. De repente, o Espírito de Deus começou a me usar. Eu então te falei, tudo pode mudar, é só você voltar. Prestei o meu olho.